nascer felicidade. Toda explicação perde o valor. É tão claro e simples que é verdade quando alguém diz que invade a fronteira do amor e sem perceber levar consigo uma cauda aberta de pavão que é como um baralho sobre a mesa feito um leque azul turquesa ventilando o coração. Como tudo é tão diferente, o ciúme e a dor, o amor, a paixão, mas a felicidade é tudo junto, todo tempo num segundo não explicaria nem se a flor viesse antes do botão. Esse sentimento poderoso é o estado, é capital, é um país. E o que há de mais maravilhoso é descobrir que o tempo inteiro estava um palmo do nariz. E todo o percurso transcorrido nos a ser contidos quando tudo é explosão. Porque a felicidade é um rio denso e precisa de silêncio pra falar ao coração. Mas a felicidade é tudo junto, todo tempo num segundo não explicaria nem se a flor viesse antes do botão. Esse sentimento poderoso é um estado, é capital, é um país. E o que há de mais maravilhoso é descobrir o tempo inteiro estava um palmo do nariz e todo o percurso transcorrido leva-nos a ser contidos quando tudo é explosão. Porque a felicidade é um rio denso e precisa de silêncio pra falar ao coração.